3192, prossiga via Alfa, reportando a Juliette. Via Alfa, reportando a Juliette, tá 3192. Solo Salvador, muito boa tarde, é o Azul 4118, instrumento para Confins, nível 360, tá ciente da Papá, para autorização. Só um minuto. Guardando. Confirmando, Mike Eco Delta. Pronto para o táxi, reporte na Papá para o ingresso, Mike Eco Delta. Azul 4118, para autorização 360, Confins. 360, Confins, só um minuto, copo Azul 4118, prepara Del. Preparando da El 4118. 90. Negativo. 118, decimal 9. Ou os 990, ok? Vamos vibrar na 231, bem-vindo. Segue o Airbus Alfa Juliette, portão remota 104 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 104, 2231. O Azul 4118, pronto, copo. Afirmativo. Autorizado com fins 360, rota Bridge, Zulono 6, adequada 10, curva direita, no perfil da Adael, Leida, após Leida Bridge, 5072 o transponder, controle opera 119.8. Ok, autorizado conforme a rota 360 para Confins, as Bridge, depois a Zulono 6, decola da 10, curva da à direita, Adael. Depois de Dael, vamos para Leda, Leda Bridge, prosseguido no voo. O transponder 5072 e o controle 119.8, Azul 4118. Fere, chame o plantão para o posicionar. Chamaremos. Fere, Salvador, muito boa tarde. Chame a 6314, nível 340 para Petrolina. Gente, só um minuto, 6314. Até dois. Final da 17, Juliette Índio Azul. Juliette Índio Azul, ciente, continua a aproximação, guardando a pista livre. Alfa Vitor Juliette, vento 090 graus, 15 nós, livre decolagem, pista 17. Papa, Papa, Serra, Kilo Delta, controle Salvador, acione identificação, desça ao nível 100 na chegada Mare, altímetro 1012. 4-0-1-2, Damari, Teodoro. 155, tráfego da passageira retaguarda, posta livre, chame táxi. Nosso passageiro inicia, trem 3-1-5. Imaginei 6-3-1-4, ponto cópia. Prossiga, 6-3-1-4. Retroento, já 340, rota com a sala do Zulu 2-0. Decolando a 10, curva esquerda, mantendo o eixo por 3 mil pés após terceira milha. Após curva esquerda, parque 7 está radial 350, a faixa na mesma até 20 milhas, após o Afloc e o interceptor da aerovia, segue conforme. 51110 transponder, controle opera em 119.8. Metrô 1012. 60 na volta, 1012. 1000 pés ou 3 milhas, curva esquerda, intercepta na radial 350 por 20 milhas, depois intercepta a aerovia. 5110, transponder e o controle 9.8, achando a 6314. Chegou só confirmando, mantendo o eixo por 2 mil pés até a terceira milha, após curva esquerda, aí mantendo a radial 350 por 20 milhas e após o afloque para optar o eixo da aerovia. Ah, ok, então é 3 milhas ou 2 mil pés, acontecer primeiro. Intercepta na radial 350-23, depois bloco, chame 6314. Transponha 5110, chame quando ponta no 5 para o posicionar. Ok, 5110, chame 6314. Sete, livre, pátio 3, Zulu, frequência livre, posicionar. Salvador, Alfa Victor Juliette, patrulhado da 17. Papa Golfo Vitor Juliette, mantém condições visuais no meu prédio no corredor Axé. Alguém vai tomar 01. Gol 1925, está autorizado a final do procedimento em LSXV, pista no zero. Desça para 2.000 pés, altímetro 1.0 no 1, reporte estabilizado. X-Ray, 2.000 pés, 1.0 no 1, reportaremos. Salvador Approach Control, good afternoon, the goal. 1.075, 62 miles out, we have Papa, crossing 17, Delta 160. Confirm, o goal 1.075. That's affirmative. Good afternoon, go on 075, Cocker Dance, descend to flight level 070. Clear my arrival, can set 1011. Clear my arrival, descending to 070, altimeter setting 1011, go on 075. System confirm, should we expect X-ray to ILS 10? Confirm. Thank you. Confirm the message, go 1075. Okay, could you confirm the procedure in use? It's gonna be ILS X-ray to runway 10? Affirmative. ILS X-ray runway 10 is the procedure. Thank you very much. Aclarado um ajuste Kilo Tango Romeo. Chama a torre 118.95 Kilo Tango Romeo. Romeo, posso te ver, sua batalha. Controle Salvador, é o Tango na Vivian Charlie. Romeu, Tango na Vivian Charlie, controle. Ideal de descida, senhor. Desça para 5.000 pés, 4.000 pés do Papai Romeu, Tango na Vivian Charlie. 4.000 pés o Tango na Vivian Charlie. Tango na Vivian Charlie, altímetro agora 1.011. 1.011, graças. Controle Salvador, Papai Tango Vitor, Índia Juliette. Está atenção a 2.500 pés para treinamento. No corredor Axé negativo. Não, o Índia November Alpha está no corredor forte. Imagina, o Índia November Alpha autorizado 2.500 pés. Índia November Alpha no corredor forte. Ciente, autorizado da presente, ascensão para 2.500 pés para treinamento. Índia November Alpha. Papá Tango Vitor, Índia Juliette. Aguarde. Tango 3567, desça para 3.000 pés, altímetro 1.011. 3.000, 1.011, 3.567. 1.011, escuta. Prossiga. Eu novamente, a intenção é decolar na ADAEL, mantendo a radiada da mesma até interceptar a área e acender por 410. Afirmativo, 2.011, solicita fazer a saída da ADAEL, depois prosseguir afastando na radial 120. Até 70 milhas mais ou menos, depois aproxima pela 175 ou 170 para recolher em Salvador. Está autorizado direto para X? Autorizado direto para Manati, o Marco Delta, reposta livrando a CTR. Vai para 20 fora, Delta. Sobre a área, abaixo, ou vai ficar por cima da área, subindo para 410? Então vai ficar por cima, a gente vai ter que acender o 410. Tá ok então, a prevista perfil controle é da Euleda, ok? Da Euleda. Da Euleda, gente. Fala 355, pronto para pushback. Ele vai sair daqui na Euleda. 3155, tá autorizado em reporte para o táxi. Autorizado 3155. O azul já iniciou noite? Na final da 1028 para o pouso, ok? Então faça um 360 na rotatória, aguardando para interceptar a 1735. Ok, tem Tango Vitor e Juliette visual com tráfego alfa Vitor Juliette. Negativo, senhor. Tráfego alfa Vitor Juliette, agora posição 2 horas, 2 milhas, mesmo rumo, prosseguindo para sobrevoo. No corredor Axé. Gente, senhor, tá visual com peso agora, tá mantendo no meu peso, Vitor Índia Juliette. Mantendo a separação visual com peso. Gente, Juli. Zero, na escuta. Prossiga. Ok, coordenado já, ok, com o centro Recife, o perfil será da Euleda. e restrito inicialmente até o 240, ok? Vai aguardar a liberação do centro para ceder para o 410. Obrigado, agradece. 2101, restrito 240. Tente o Papá Sierra Kilo Delta, autorizado descida para 3.000 pés, altímetro 1.012. 3.000, 1.012, Kilo Delta. Um minuto. Papá Romeu Tango, November Charlie, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 020, limite o localizador. 020, limite o lock, Tango, November Charlie. 30 Juliette, tráfego do Vito, Índio Juliette, ultrapassando agora a posição 9 horas, meia milha. Vitor Juliette, visual com tráfego Vitor, Índio Juliette. Seguinte, alta vista Juliette. Visual com Vitor Juliette, prossegue para Vera Cruz. Vivo. Do aproximar cabeceiro no 735, aguardando instruções. Quilo, Romeu Oscar. Romeu Oscar. 18, 15, 3567. Aguarde. Passamos para a Serra Kilo Delta, vetoração para sequenciamento, esquerda proa 355, limite radial 290 de Salvador. Esquerda 355, 290, limite da radial de Salvador, Kilo Delta. Confirme. Afirmativo. Sente ajuste-se de moto a encaixar a retaguarda da mesma para pouso na 17, ok? Quilo Romeu Oscar. Ok, 500 Romeu Oscar. Procedimento LS X-ray, esquerda pro 180, limite localizador. Esquerda 180, limite lock 1755. Desça para 2 alpens, gol no 755. 70, 2755. Salva da barra. Salvador, approach, go on. Frequência livre. Bridge Mandarin 070. Informação, temos uma aeronave Bravo November 2 Alpha para aproximação para a pista auxiliar à sua esquerda. Não vai interferir com a sua aproximação, ok? Gente, aguardando livre pouso 3567. Quilo Tango Romeu, solo aos 24, frequência livre ao estacionar. Boa tarde. Point space left headed. 350, limite radio 290 com Salvador Vila. For spacing left 350 and descending to 060, reducing 220 knots. Go 1075. Would you please confirm the limit? Radio 290. Okay, radio 290 is the limit to go 1075. Controle o tambor da Charlie. Pega o nome da Charlie, controle. Autoriza a descida, senhor. Mantenha 4.000 pés, novo limite radial 300, tráfego 1 hora 5 milhas, rumo norte, mantendo 3.000 pés, feno. Centro do tráfego, nova Betchar. Gol no 755 para o localizador, esquerda para 145, reporta estabilizado. Esquerda 145, reporta estabilizado, no 755 da mão. Passou para passe Aquilo Delta para o localizador, esquerda para 1, direita para 120, desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILR. 220, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, 1075, segundos. 5-0, que deve up November 5-7. Up Zulu 1-0. 6, decola da 10, curva à direita. Saída da EL, Leda. Após Lopes Zulu 14, controle 1998, confirma transponder. Ok, a rota conforme a Upper 50 Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu no meia, pode ser conforme. Decolando a 10 com curva pela direita, no perfil da Dael Leda, após a ida voa Bidev, para interceptar Upper November 857 e seguir conforme. 5053 o transponder. Libera direita agilizando via Solo 121 decimal 9, boa tarde. 219, boa tarde. 7, responde 0, 7, 1, 7, 5. 7, duplo 5. 1, 7, 5, 5, agora torre 118 decimal 9, 5. 18, 9, 5, obrigado. Gol 1075, turn right ahead is 040. Right turn 040, go 1075. Questioning clearance to you, Sierra Bravo Golf. 4 nós e o ajuste no 0, 1-1. Ok, obrigado. Kilo Romeo Oscar, solo 107, frequência livre ao estacionar 45, boa tarde. 700, prossiga via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. Salvador, muito boa tarde. É o Oxanero, 6321. 6321 para Brasília, só um minuto. Autorização, para a Valinha. Por gentileza, se possível, 3620. O Juliette tem o Zulu na escuta? Juliette tem o Zulu, reporta Quebec para cruzamento. Valeu, Quebec. Ok, na Quebec chame a torre 118-5, Juliette Tango Zulu. Próxima Juliette, gol 925. 925, ingresso a Juliette, portão 07. Juliette 07, 925. Decolado 18, controle 199, decimal 8, bom gol. 098, boa. 0075 da gol. Todo pra afastar? Boa tarde. Na 3155, contato radar na decolagem, suba nível 340 na saída da EL, após Leda direto do Deve. Ok, Leda. Leda direto Bidev, gente. 3155. Posso voar da EL, dá presente, por favor? Autorizado direto da EL. Voando da EL, obrigado. 3155. Estabilizado, Serra Kilo Delta. Papapá, Serra, Kilo Delta, tá passando turno, agora torre 1-1-8-9-5, bom pouso. Kilo Delta. Papá Romeu, Tango November, Charlie, reduz a velocidade 1-5-0-9, segue próximo aproximação 5 milhas, no Feno. 7-50, reduzindo o Tango November, Charlie. 7-8-5, pushback, acionar, está na posição 6. Mantenha a posição, só um minuto, no 7-8-5. O voo 02101, para o táxi, vai chamar a torre agora 118-95. O ajuste 10101, poder repetir dados, GPOB, autonomia. Está com 07 a bordo, autonomia de 4 horas, só até na Recife. Sim, a chama a torre agora, 1895, 1011, ajuste, bom voo. Está em nível táxi, confirme? Negativo, chama a torre, 118-95. Entendi. Eu dou. Zulu, Charlie, prossiga. Direcionamento, chame táxi, Hotel Zulu Charlie. Oi, Salvador, boa tarde, Força Aérea 2101 para o táxi do Pátio Militar. Força Aérea 2101, táxi autorizado, reporte na táxi, no ponto de espera da Hotel para o cruzamento. Chamará para o cruzamento, Força Aérea 2101. Estimativo, se for de interesse a redução, posso reduzir também. Mantenha a presença pela cidade até o marcador esperto. Mantenha o Tango na Vegetária. Gol no 075 agora. Gol no 075, para interceptar LS, final approach runway 10, turn right ahead 145. Report established. To localize right 145, follow back established, go 075. 785 aguardando autorização. Alma, eu tenho 9 agora passou Duna, torre 118, Zé Comando 95, compôs. 118-95, grato pelo trabalho. O voo no 785, no 62 já está autorizado, sem táxi. O 755, chamou ali? Só um minuto, cobra com fins, 360 já aprovado. Ô louco, calma que a gente acabou de livrar aqui. Siga via Alfa, reposta da Juliette. Gente, a reportagem da Juliette, voando 755. Feito livre decolagem, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Livre decolagem, não no zero, 4-1-1-8. Linda Juliette, chamou para a cópia? Tirar de base para final, baixar travado, terra de rodelo. Livre, pouso pistão no 7, o vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Terra, quilo delta. Quilo delta. Pedrinha Zulu, Cairu, mil pés. Para regresso a Salvador, solicita mil pés no corredor forte. Autorizado no mil pés no corredor forte, altímetro no 011, reporte através do corredor Interlagos. Gente, no mil pés, corredor forte, reportará através para ingresso corredor Interlagos, linha 9 graus. Pátio 4, PLB 02. Torre 118-95 para treinamento de decolagem, 1011 no ajuste agora, bom voo. Ser auxiliado no 7, não vai interferir com a sua preocupação, ok? Aguarde apenas autorização para pouso, pistão no 028. Aguarda, ciente, tranquilo, tango novamente, ali. Azul 4118, decolar 223, controle 119, decimal 8, boa tarde. 1998, boa. Possivelmente é da El. Obrigado. Rotar 3567, sim, tu vai ter a posição prevista é o 06. Pushback acionamento, posição. Vou chegar em 63 no 47, mantém a posição. Mantém a posição, 63, vou no 4. Voo no 785, na escuta? Escuta. O trator já foi retirado ali da aeronave? 075, complete the last final approach and contact now tower 118, decimal 95 and have a nice landing. Ok, contact tower 118, 95, go 075, bye-bye. 24, confirme, parte 5. Parte. Sente, backtrack autorizado. E confirmando, backtrack tem condições de livrar na Quebec para que uma aeronave possa decolar da 17, confirma. Backtrack, confirma Quebec seria a direita. Agora sim, a sua direita. Eu estou somente para informação, bando de pássaros na final aqui, o Tango 9 Bet Charlie, reporta. Sente, grato pela informação. Salvador Tower, good afternoon, go 1075, final runway 10. Go 1075, continue approach, number 2 to land, I will report runway 10 vacated. Stand by for runway vacated, go 1075. Torre, bom voo. Solo, go 1785, para o táxi 188, a bordo 3:47, autonomia alterna Campinas. Serra, Quilo Delta, se a gente mantenha o ponto de espera da Quebec aguardando o par do táxi até a pata, ok? Hotel Zulu Charlie, autorizado ingresso, aguardando para a decolagem. Alfa 118-95, pode esperar o 3567, após o bug da Gol, é ingresso a Juliette, portão 62, em correção com a infraero. Após o bug, Juliette 62 e 3567. Salvador, boa tarde, está 3297, formação Quebec, 340 com fins. Quem? Não entendi, pode repetir uma vez? Está 3297 com fins 340. Com fins 340, só um minuto. O TAN 3297, prepara a Bel. Dael. Oxenem 321, ponte 3, pushback, acionamento, boa tarde. 321 no ponte 3, pushback e acionamento. O Oceaner 6321 está autorizado aqui no 03, e chame para o táxi. Poste autorizado, reportaria o táxi 6321, Oceaner, obrigado. Bravo, Salvador, patrulheiro 2231. Fala, mano. Confirme que chamou? Oi? Passageiro 2231, ciente, tome no 340, número 2 cópia, já aprovado, prepare. Prepare a gole. 340 gole. Você na 6314, quando passar a jornada que vai passear na 62, a gente pode iniciar o push? Sim, só um minuto, Oxené. Fala, bola 755. O 755 vai ingressar da Juliette, portão 08. Juliette por 8, 755, graças. Ok, após o tráfego da Gol, após o tráfego da Gol agora está ingressando a Juliette, o senhor inicia, ok? O Oxené 6314. Olha, eu tava lá repetindo. As passagens da Gol que vai ingressar na Juliette, ali funciona, né? 314. Olha, o Tango 9 é Betchari. Tango 9 é Betchari, pode prosseguir em frente aqui no pátio 3. Frente, pátio 3, 9 é Betchari. Terra, Kilo Delta, tá autorizado o táxi até o pátio 4, na minha escuta. Olha aqui, o pátio da Bata. Gente, pátio da Bata autorizado, na minha escuta. Após ele, eu vou abrir e para que você talvez der ouvir sem conforme. 5123, transponder, controle da PS198. 340, decola na Dael, transição Leda, apoio Leda, bridge, transponder 5123, o controle 198. Lima tem 10, gol no 785. Força Aérea 2101, autorizado o cruzamento da pista no 028. Livre cruzamento Força Aérea 2101. Prossiga. Autorizado a decolagem com proa norte, vento 090 graus, 14 nós, Hotel Limantã. Voo no 075, solo aos 29, a livrar direito no 21, no décimo 9. Next on my right side, ground is 219er, 1075. Okay, on the ground, left 29, contact now ground 21 decimal 9er. 219er, 1075. Engenheiro November Alpha, só confirmando que vai ser para o posto final em todo. Afirmo, Engenheiro November Alpha. Reporte visual com a cabeceira da pista no 7. Reportará a visão de cabeceira da 17, Engenheiro November Alpha. Opa, Tango, Hotel Zulu Charlie, confirma estacionado com a transponder 0137, não recebo informação nem do modo Alpha, nem do modo Charlie. Alpha, o tio do ano, o tio do Sol, de Taxi Juliette. Say again, sir. Taxi approved em Taxi Alpha, o tio do Sol, de Taxi Juliette. Alpha, I'm going to call you before Juliet, 1075. Tango Hotel Lima Tango, controle Salvador. Mantenha condições visuais. Altimetrão em Salvador, 1011. Sim, a intenção é prosseguir da presença para a Campeã. Qual a proa da presente para a candeia? É 350, estimando mais 10 minutos de voo. Autorizado direto candeia, estimado para pouso 1840, Hotel Lima Tango. Dor, aonde segue conforme o plano. 5135, transponder, controle 19 decimal 8. Correto, chame quando ponto para o posicionar. 01, mantém o ponto de aguarde para decolagem. O controle pede uma separação aí de 4 minutos com a aeronave que decolou agora. UTAB. 156, eu pego. O Oxenay 63 não faz ataques autorizados.